finalmente, finalmente saiu o podcast. Finalmente. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do CocoCast. Já vinha sendo planejado há muitos anos. Até tentamos fazer alguma coisa, mas só agora foi possível graças a vocês, aos membros do Cogumelando. Agora, todo mês, você vai ter a minha companhia, a companhia do Novo, que está aqui comigo. Olá, boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Esta é a pessoa que eu sempre quis fazer um podcast junto. Eu vou chamar o Novo para fazer comigo e eu espero que as pessoas gostem, porque agora vai. Vai ou não vai, Novo? Vai. Com toda certeza a gente vai conseguir dar esse conteúdo para você, esse conteúdo que é especial para você que contribui com o Cogumelando, né? Até dá trabalho fazer um podcast, porque é uma coisa a ser levada a sério, mas vale muito a pena. Vale muito a pena porque depois de 10 anos de conteúdo, de fazer conteúdo para vocês, vocês já devem ter percebido que isso daí já é muito, uma grande parte da minha vida dedicada a isso, a criar conteúdo para vocês. E é importante a gente também falar o que vai ser esse podcast, né? O que ele vai tratar, né? E é também importante a gente falar que ele vai ser um podcast onde a gente vai jogar muita conversa fora, né? A gente vai falar sobre diversos assuntos, mas sempre que gira em volta, né, de jogos. E eu acho que é importante a gente também dar dicas, né? Dicas. E qual é a primeira dica que a gente vai dar, o senhor Pedro Casanova? No Volino, poderia ser uma dica sobre fazer podcasts. Que dica você tem para quem quer fazer podcasts, você que sabe tudo desse universo? Caso você queira fazer um podcast, a dica número um é não fazer podcast, porque é muito trabalhoso. Eu concordo. E eu não sei se você sabe dessa história, a gente fez um podcast em 2012. O Cogumelando, ele nasceu em 2008, ele já está com 10 anos no lançamento deste podcast. E em 2012, no meu primeiro ano de streams, eu fiz um podcast. Eu sempre gostei de ter essa coisa da interatividade, mas às vezes eu odeio essa coisa da interatividade, né? E o que definiu o fim do podcast, e na realidade eu acho que eu sou uma pessoa muito corajosa de ter lançado aquele podcast para começar, né? Sim, então sim. Eu deveria ter seguido a dica. Não faça um podcast. Eu lancei o podcast e um dos convidados, o cara simplesmente abriu a Wikipédia, Novo, e lia sem alterar nada. E isso eu me lembro muito bem, porque você já falou várias vezes isso em live, quando a gente traz o assunto podcast, né, pra sua live. E você pensa, não, mas vai dar errado, porque aí você lembra exatamente desse momento onde o cara, ele não estudou, né? Ele simplesmente abriu o Wikipedia e ele começou a ler o que tinha no Wikipedia, né? Exatamente. E realmente, né? Porque podcast, ele demanda muito preparação, né? Você necessita preparar uma pauta, você necessita estudar o assunto ao máximo para você chegar ali e fazer um bom conteúdo, né? E é importante, né? Porque o Cogumelando, todas as metas, né, quando elas são quebradas, né, elas abrem um conteúdo novo. E um dos conteúdos é o podcast. Eu acho que é importante isso, né? Porque ajuda o Pedro a trabalhar tanto com as streams quanto fazendo esse conteúdo extra para vocês. E fazer algo desse tipo é muito bom, é gostoso, mas, como falei, é trabalhoso, né, Pedro? Muito trabalhoso, muito trabalhoso. E, inclusive, aqui para apimentar a nossa conversa, eu gostaria de trazer um pouco de conhecimento sobre Resident Evil. Nota para outro, quer dizer, Resident Evil, conhecido como Biohazard no Japão, é uma franquia de mídia que pertence à empresa de videogames Capcom. Foi criada por Shinji Mikami como uma série... Não, gente, aqui a gente vai levar a sério essa parada, a gente veio pra levar a sério essa coisa de podcast. A gente vai levar conteúdo para vocês, e o principal de tudo, a gente não quer levar conteúdo para vocês que seja requentado. O Twitch, pô, eu tenho um baita orgulho de falar disso, e eu tenho tanto orgulho disso que eu tenho que falar pouco para não parecer um cuzão. Mas Eu me orgulho de ser um dos primeiros canais do Twitch. A gente meio que criou o streaming aqui no Brasil, que foi quando o Twitch, antes do Twitch nascer, né, a gente já estava fazendo streaming e fazendo stream de gameplay, afins. Isso foi um dos primeiros canais, a gente é uma referência nisso, e isso traz uma grande responsabilidade, que é criar conteúdo e nunca requentar coisas. E tem uma coisa que eu levo pro meu trabalho, e eu não vou também. A gente não segue as massas, entendeu? Então, assim, tem opiniões aqui que provavelmente vai salgar muita gente, mas a gente tem que dar, que é opinião. E quando for fato, fato é fato. Não gostou, mas se tiver algo no caráter opinativo, você pode ter certeza que a gente não vai seguir a maioria. A gente tem coragem aqui nessa Brasília pra falar, mostrar outros pontos de vista, né? Sim, sim. E isso geralmente tem um preço alto, mas a gente tá aqui pra criar um conteúdo. A gente vai trabalhar muito mais com fatos do que opinião, mas no momento que tiver opinião, essa é a nossa opinião, por isso. E sempre tendo muito cuidado de tirar aquele óculos da nostalgia que faz tudo ser tão bom, tão incrível. Realmente não tenho muito interesse em criar um podcast que ele serve para falar de nostalgia no sentido de que tudo era bom e... Não, a gente vai tratar as coisas como são, como se tivesse sido lançado ontem, né? De uma forma atual, sem essa coisa dos 15 anos depois se tornar melhor, né, Unovo? Sim, sim. E é importante a gente falar que esse podcast a gente quer abordar e falar sobre jogos que foram importantes de certa forma e também jogos que também foram a grande merda da sua época, né? A gente quer trazer um conteúdo de jogos, né? Especificadamente de jogos, porque é um assunto que nós dois dominamos, né? Talvez cinema o Pedro não dominasse tanto, né? Porque o Pedro, ele assiste um filme a cada 2 milênios, né? Isso é uma coisa importante de se falar, né? O Pedro, ele é uma pessoa que, vamos dizer, é bem desligada em outras mídias, né? Verdade. E até hoje ele não viu Roger Rabbit, que é um pecado, um sacrilégio, devo dizer, mas é uma coisa que a gente tem que deixar claro, é um podcast de jogos, né? É um podcast onde a gente vai falar sobre jogos e só, sabe? A gente pode até falar sobre coisas que influenciaram esses jogos, né? De outras mídias, né? Porque, querendo ou não, a mídia, tanto o cinema, quanto o livro, quanto quadrinhos, quanto jogos, elas se influenciam, né? Elas sempre pegam... eles trazem alguma coisa de nova, né, para outra mídia. É que nem o cinema, ele influenciou os quadrinhos, eles influenciaram também o cinema, e o cinema influenciou os jogos, né, sabe? Em questão de narrativa. E hoje em dia nós vemos que cada vez mais os jogos estão se tornando algo único, né? Cada vez mais você está vendo muito uma expressão, né, do artista, né, do desenvolvedor. Você percebe que ali você vê a cara do desenvolvedor, né? Você percebe a cara da pessoa que está desenvolvendo aquele jogo, né? E a gente vai falar sobre isso, né? Vamos falar sobre esse trabalho, né? Esse trabalho que envolve muito uma questão pessoal, né? Do próprio criador e muitas vezes um trabalho em equipe gigantesco, né? Um trabalho muito difícil, né? Ao mesmo tempo que a gente também vai falar sobre os trabalhos que não deram certo, né? Sim. Como Bubsy 3D, talvez, né? Eu achei que você era um fã dessa franquia, não vou? Mas eu sou. Que pecado. Eu sou um fã de Bubsy. Eu sou, mas eu reconheço que sou eu e um outro cara que são fãs de Bubsy. Inclusive, joguem Bubsy 3D, a versão de navegador. Exato. Né? Uma obra de arte. A gente vai botar no link aqui da descrição. O Novo que me mostrou isso há alguns anos. E a coisa engraçada, Novo, é que eu vejo pouco filme mesmo, porque não porque eu não gosto. Eu gosto, mas eu acabo vendo pouco. Só que acontece de muito jogo eu ter jogado antes de ver o filme. Quando eu vou ver o filme, eu tenho a referência do jogo. E os jogos são completamente diferentes. Recentemente eu joguei aquele Beetlejuice. Sim, sim. E quando eu assisti, eu nunca vi o filme, mas quando eu assisti esse filme, eu vou esperar um palhaço pisando em um monte de inseto, voando por uma fase e matando uma pessoa dentro de uma cabana na roça. É isso que eu tô esperando. E eu acho que é um bom exemplo de como a adaptação, né, de filme para jogos, ela nunca dá muito certo, né? São pouquíssimos jogos que conseguem trazer o, vamos dizer, a qualidade de um filme para jogos, né? É só você lembrar do filme lá do Clint Eastwood, qual é o mesmo? O Dirty Harry, que lançou pro Nintendinho. Putz, eu não sabia que tinha um jogo disso. Tem um jogo? Como é que é esse jogo? Eu não sabia isso, não. Tem um jogo do Dirty Harry, ele lançou há muito tempo, sabe? É, e se não me engano, eu acho que ele é baseado na continuação do Dirty Harry, que não é boa a continuação, só deixando claro. Só que uma curiosidade, o Charles Martinelli trabalhou nesse filme. O dublador do Mario. Olha só, rapaz. olha esse easter egg. Sim, sim. E esse jogo aí, ele, eu imagino a Nintendo lançando um jogo do Dirty Harry. Sim. Pro Nintendo, cheio daquelas censuras, antiviolência. Deve ter ficado muito bom, cara. E Nintendo americana, sim, né? Nintendo americana sempre conservadora, né? A Nintendo japonesa era bem diferente disso, né? Ela era bem mais liberal mesmo. Mas a Nintendo americana era realmente uma empresa bem conservadora, né? E o que o Dirty Harry matava? Borboleta? Pessoas. Ele matava pessoas. Eu não acredito que a Nintendo fez isso. É um avanço. É um avanço pra Nintendo americana, né? Porque você esperar um jogo da Nintendo americana com esse tipo, né, de coisa, é realmente uma coisa interessante de se ver, né? Analisando principalmente a época, né? Onde ela censurava tudo, basicamente tudo, né? Agora, tem jogo de Ilha da Garganta Cortada, aquele jogo horroroso que lançaram. Terrível. Meu Deus, sabe? Como? E é uma parada que dá pra fazer um jogo interessante. Então, eu não entendo, cara. Inclusive, eu já vou começar com o pé esquerdo esse podcast. Oh, meu Deus. Dizendo que videogame não presta. Porque é igual cinema, não é? Você salva pouca coisa. E essas coisas, elas prestam muito. Isso é de fato. E aí, é de fato. Vale a pena as outras porcarias, cara. Se você for ver aí, tudo é merda. Porque é como uma mídia que ela lucrou muito, muita gente começou a desenvolver os jogos para essa mídia, né? E aí você vai ver, na Atari, você vai ter o Crash, né? Por causa disso, exatamente, jogos ruins. Tipo, sobrecarregou o mercado de jogos que é realmente ruins. Ruim. Sim. É ruim. Ruim. Mas Mega Man X7 é pior. X7 é pior. Eu não sei. Tem jogos piores pro Atari. Não queira tem saber. Jogos piores pro Atari, eu já joguei. Já joguei essas merdas. É disso que a gente precisa. É disso que a gente precisa nesse mundo de hoje, Novo. Exato. A gente precisa de Monstro do Armário. A gente precisa de Bubsy 3D2. Bubsy 3D2. A gente, cara, precisa dessas merdas pra encher a nossa vida de alegria. De alegria. Exceto se for pra fliperama. Porque fliperama, já vou falar outra merda aqui. Mas fliperama é golpe. Fliperama porque é golpe. Fliperama, cara, tem jogo que simplesmente. Ah, aí tem aquela galera que fala. Tá chorando, joga melhor. Aí o cara vai lá e faz vergonha. Mas tem jogo que é realmente pra roubar a tua ficha, pra te deixar pobre. E eu posso citar um? Quanto mais? À vontade. Eu posso citar Darius. Darius é um jogo miserável, um jogo sacana. Darius. Os jogos da Taito, eles são... Né, Darius, eu quero muito jogar o Darius de Super Nintendo. Então, jogar Super de forma Nintendo, legítima. Super Nintendo é melhor. Porque o Darius do arcade tem um sério problema onde os seus créditos... Você bota 99 mil créditos. Na última fase eles não valem mais. Você inicia novamente o jogo se você der Game Over na última fase. É Shinobi da SEGA. Sim, e a SEGA fazia muito isso. A última fase... A SEGA fazia direto. Eu morro de medo de jogar fliperama da SEGA. Você chega no final Shinobi, um jogo dificílimo. Você chega no... É um jogo que eu reconheço. Você treinar, ele você aprende legal. Sim, sim. Mas você chega ali no final, cara... E tu morre tudo, você volta do início. Isso é claramente, tipo assim, ó, estou te roubando, cara. Entendeu? Deposite a sua moeda. Sabe? É um absurdo. É um absurdo. É golpe. Mas é muito bom. Isso vem muito da questão de que eles precisavam ganhar dinheiro, né? E como ganhar dinheiro? Precisavam ganhar. Basicamente, exatamente. Você criar um jogo tão difícil que faz com que a pessoa gaste todas as fichas dela, né? E a coisa sensacional é que ele dá o poder ao dono da loja de deixar o jogo no modo mais difícil impossível, de colocar tudo da forma impossível. E você joga e você sai dali triste, porque você coloca a culpa em si. Você não imagina que por trás daquele balcão tem um baixinho da Kaiser, que era sempre num boteco, né? Exato. Rindo de você, tipo, ah, level 8, querido, você nunca vai saber. Hoje em dia, muito obrigado aí o Mami, que nos mostrou essas grandes ciladas da vida. Exato, a emulação, ela é uma coisa maravilhosa, né? Uma preservação da história dos games, né? E aí você vai descobrindo várias coisas, né, com a emulação. É, a emulação, ela é ótima. Mas é muito bom, cara. O legal do arcade é que ele resistiu hoje em dia, né? E você vê que o arcade, você vê, o Neo Geo, ele foi lançado em 90. Exato. E ele durou tudo, ele passou não sei quantas gerações. O arcade, ele tem esse poder, né? A pena que ele desapareceu. E durou, no Brasil, ele durou até o momento que a SNK, ela se fudeu, né? Porque era muito caro de produzir, era muito custoso também para as pessoas comprarem, né? O Neo Geo, né? E aí você vai ver que a SNK, ela vai se ferrar muito no futuro, né? Não só por causa disso, né? Mas também porque houve toda a questão da queda, né? Dos jogos de luta, né? Jogos de luta não vendiam mais. E aí você vai ver a SNK, ela falindo duas vezes, né? É verdade. E também você tem que lembrar que a partir daquele momento da SNK, ela tinha feito algo que realmente aconteceu, né? Em muitos jogos de luta, é cortar custos, né? Ela tenta ao máximo cortar os custos e isso interfere na qualidade do jogo. Você vê isso no 2000, você vê isso também na questão da qualidade das animações dos personagens. Quando você compara as animações do 2000 com jogos anteriores como 97, 98, você vai perceber que há um trabalho muito, sabe, cara, de primor, de qualidade. Você vê ali cada frame uma animação quase perfeita, sabe? E aí quando você chega nessa época onde jogos de luta, eles não eram mais uma febre, né? Eles não davam tanto dinheiro, você percebe que vai caindo mais o custo, né, do projeto, e você vai vendo as animações sendo cada vez menos, vamos dizer, como posso dizer? Você vai percebendo que há uma queda de frames, você percebe uma queda da qualidade, e você percebe que não há um esmero, né? Não há um esmero no projeto ali. Você não vê o tanto de esmero que você via no 98. E aí você vai ver o surgimento, né, nessa época também dos jogos 3D, né? Você vai ver que as pessoas preferem trabalhar mais com 3D. Verdade. Porque é muito mais fácil de se trabalhar com animação 3D do que com a 2D, né? Então, e a coisa engraçada é que você vê isso muito claramente no Metal Slug. Sim, você, sim. Você vai avançando nos Metal Slug, você vai vendo. Essa coisa do 3D, eu sempre tenho um medo de a qualquer momento a gente voltar àquela febre dos anos 90 em que um monte de coisa 3D, um monte de coisa 3D e muita coisa de muita baixa qualidade. Mas eu acho que hoje em dia, com os jogos indies, tem muito jogo indie ali que ele tem a tendência a ir pro sprite, né? E aí é uma coisa interessante você citar, porque fica a dúvida. Pro desenvolvedor indie, é mais fácil trabalhar com 3D ou com 2D? Porque eu vejo tanta coisa 2D, tanta coisa que inclusive já tem gente ficando chateada com isso. Falando, pô, mas tudo que é jogo indie é com pixel art, pô. Ninguém lança mais nada diferente. Que você tem mais conhecimento em jogo indie, né, Bruno? O que você acha disso? Inclusive eu quero trabalhar, né, com jogos, né? Trabalhar na indústria de jogos. Então eu sou uma pessoa que eu vejo muito sobre isso, né? Sobre essa questão da animação. E animação 2D é muito mais fácil de se fazer, mas também é uma coisa muito trabalhosa de se fazer. Porque caso você queira fazer um projeto simples com poucos frames, né, de animação, 2D ela vai te ajudar muito, sabe? Porque você pode fazer uma coisa muito simples, né? Hoje em dia, você tem ferramentas que facilitam você trabalhar com isso, né? Naquela época, não. Naquela época era algo muito mais custoso, né? Você tinha que trabalhar com cédula. Você já viu o Street Fighter 2, como era? Feitas as animações 2D? Como que era feito? Basicamente era animação feita em papel, eles faziam em cédula mesmo, e aí depois eles passavam pro computador e faziam a pixel art em cima das animações 2D. Caramba! Então era uma coisa muito mais trabalhosa de se fazer. Nossa, imagina! Hoje em dia é muito mais fácil. Claro que você tem níveis de animação. Você tem animações 2D que são muito mais fáceis de se fazer, e você tem animações 2D que são mais custosas de se fazer, que é o caso, por exemplo, do Schoolgirls. Schoolgirls é um jogo totalmente feito com animação 2D. Tudo nele foi feito à mão mesmo, sabe? Só que custa caro, sabe? Cada personagem do Schoolgirls era quase 100 mil pra você colocar um personagem. Porque demandava muito do animador trabalhar, cara, com muitos e muitos frames, sabe? E frame de animação é uma coisa que demanda muito do animador, sabe? Por exemplo, você... Cuphead dá uma aula disso, né? Sim, sim. Cuphead, o quê? Acho que 6 anos de desenvolvimento, ou até mais, eu acho, inclusive. É algo que você acha é impressionante. Mas você vê que o custo para fazer aquela animação impressionante é um jogo de Buzz Rush, né? Basicamente. E, inclusive, a gente tá aqui para prever o futuro, né, Novo? Porque quando a gente viu o Cuphead pela primeira vez, a gente falou, ó, esse jogo aí, ele é promissor, né? Mas, quando o Mighty No. 9 foi anunciado, a gente foi até apedrejado, mas a gente falou, esse jogo aí, ele tá meio esquisito. E tá aí provado para todo mundo. Exato, mas a questão é muito... Quando você conhece muito o ramo, né, do desenvolvimento de jogos, você conhece muito da indústria de jogos, você começa a conhecer algumas figuras que elas são, como posso dizer, sacanas, né? São pessoas que você não daria seu dinheiro. E elas têm uma fama. Elas têm uma fama, né? Tem uma fama, e tem uma fama que muitas vezes a mídia, sites inclusive, tem essa coisa de endeusar muitos personagens da indústria e às vezes acabam criando um mito. Que o Inafune, ele era um mito, né? Sim, ele é um era, mito. Era, e hoje em dia, ninguém quer assumir o filho, mas se você for em vários sites e revistas da época, ele tinha aquela coisa meio de Stan Lee, né? Sim, sim. Ele basicamente ele assumia como o pai do Mega Man, né? Ele se assumia como alguém que sempre estava ali, dando pitaco na criação de determinadas coisas da série. Sendo que não era, né? Inafune era só o concept artist, né? da série. É um trabalho dentro da série, ele fazia os personagens. Não acho ele um bom desenhista, sinceramente. Mas ele fazia essa parte, né, de conceitos, né, e tudo mais. A parte mesmo de criação era com outras pessoas, né? Inclusive, Mega Man, ele foi criado por um cara chamado Akira. Se não me engano, o nome do cara é Akira. E esse cara, o problema dele é que ele é uma pessoa muito reservada. Ele é uma pessoa muito tímida. Então ele deu muitas poucas entrevistas e o Inafune se aproveitou, né? Aproveitou. Sumiu no tempo. Dessa pessoa, né? Sumiu totalmente. Esse cara, eu não sei, inclusive, com quem ele tá trabalhando. Ninguém sabe, inclusive, com quem ele tá trabalhando. Desapareceu. Desapareceu. Aí fica aí uma boa investigação isso. Sim, sim. E eu acho que essa meia hora, inclusive, ela talvez você esteja aí ouvindo o podcast pensando, mas, nossa, os caras estão mudando de tema. Não, hoje a gente não tem pauta. Hoje é Fusarcas. Então, isso a gente está deixando aqui bem claro como que vai ser a linha dos próximos episódios, que aí sim terão uma pauta. Inclusive, a gente já tem uma pauta para o próximo, né, Novo? Que vai ser sobre jogos ruins que serão consertados no podcast, né? Então, a gente tem bastante tempo de experiência em jogar videogame. A gente sempre teve essa coisa de analisar videogame de uma forma mais fria, porque jogos, eles são muito ligados ao nosso emocional. Isso é, não tem dúvida. A mim também, por exemplo, quando falo de Chrono Trigger, né, é o meu jogo, o jogo da minha vida. Mas quando se trata, às vezes, de uma análise mais técnica, porque sim, tem um teor técnico, tem uma análise de gameplay do jogo, então a gente precisa trazer para vocês esse outro olhar em alguns jogos que, por exemplo, eles são muito amados, mas eles não são tão bons assim, né, Novo? Que jogo você citaria, Novo, que é amado, mas não é tão bom assim? Eu citaria Black Thorn. Black Foots, né? Cara, eu tenho desconfiança, eu não vou. Que nosso segundo podcast a gente não vai ter ninguém ouvindo, porque você citou Black Thorn e eu já até sei o que eu vou falar, e você sabe o que eu vou falar na sequência. Exato. Então, já que, cara, a gente tá aqui pro caos, não vou, fale de Black Thorn. Black Thorn, ele é um jogo interessante, porque ele tem um conceito interessante, sabe? Aquele primeiro momento do jogo, ele é muito bom, né, Pedro? Ele te apresenta muito bem, um pouco. Inclusive, ninguém passou, né? Eu fiz uma pesquisa, não vou. Fiz uma pesquisa com o meu site. Essa foi uma das matérias mais odiadas do Cogumelando. Mas eu fiz uma pesquisa. Eu cheguei... Pessoa, gente, galera, seguinte. Gosto de Black Thorn? Amo. Você passou da primeira fase? Não. Zerou? Não. Exatamente. Porque na primeira fase ele funciona. Exato, porque a primeira fase... ela te entrega o que é o jogo. Mas a partir da segunda, ela destrói totalmente isso, né? Ele se torna um jogo que é um labirinto. Ele se torna um jogo chato de se jogar, porque a mecânica dele é bem ultrapassada, né? É um jogo com uma mecânica muito ultrapassada. E olha que eu gosto de Prince of Persia. Eu amo Prince of Persia. O Prince of Persia, ele... O que a gente estava conversando antes, inclusive, de começar a gravar. O Prince of Persia, no momento que ele foi lançado, ele faz sentido. E ele virou um estilo. Tanto que o Prince of Persia de Super Nintendo... Ele é quase que um upgrade do Prince of Persia, ele funciona bem. Sim. Mas o Blackthorn não. Blackthorn já foi criado num outro momento. E nada justifica. Sabe por que as pessoas amam o Blackthorn? Porque num tempo sem GTA, elas podiam fazer covardia. Elas podiam matar o maluquinho preso lá no muro. Exato. E aí era maneiro. Ah, porra, legal. As pessoas não tinham GTA. O que vemos muito na década de 90 é o início da criação, né? É o início de você ver personagens belezas. Aqueles personagens edgy. Oh, meu Deus, como esse cara é maneiro. Shadow, o Hedgehog. Exato. E você vai ter isso, consequências desses atos na década de 90 e no início da década de 2000, né? Com Sonic Adventure. E você vai ter outros e outros jogos que vão se aproveitar muito disso e que você... Olhando hoje em dia, você fala, caramba, eu gostava disso? Exato, era dos tempos que as pessoas falavam rock pauleira. Eram desses tempos. E é um jogo aclamado. Tem outro jogo, o Toe Jam e Ernesto. Eu joguei recentemente. E as pessoas... sempre falo, não, cara, você tem que jogar esse jogo, porque esse daqui é o jogo definitivo do Mega Drive. E aí eu joguei o 2 primeiro, e o 2 ele disse, não, esse daí é o ruim, que era um plataforma. Ele falou, esse é o ruim, bom é o 1. Cara, eu fui jogar o 1, ele é uma esborne, né? Ele é repetitivo, ele é lento, cara, eu quase dormi jogando, porque eu, de repente eu joguei velho, mas sei lá. O cara andando, ele é muito lento. Ele parece que ele tem artrose. Mas eu acho que Tom Jerry Earl, ele é um jogo muito também da sua época, sabe? Porque ele era basicamente um roguelike, né? Só que ele Sim. traz algo novo no roguelike, né? Novo não quer dizer que bom, de fato, sabe? Eu acho ele também um jogo bem chato, mas eu entendo pessoas que têm uma vamos dizer, uma conexão com esse jogo, sabe? Que era algo diferente do que você via nos jogos daquela época, né? Principalmente no console da Sega, onde você via muitos portes de arcade, né? E muitos jogos plataformas, né? E aí você via aquele jogo que ele tinha praticamente quase um mundo aberto, né? Onde você explorava ele. Eu acho que criava algo na imaginação das pessoas, né? E fazia com que eles tivessem uma conexão emocional que não se tinha com outros jogos, né? Porque ele é um jogo que realmente, ele é importante. Ele tem algo a oferecer. Mas quando você joga ele hoje em dia, ele é um jogo defasado, né? Ele é um jogo chato e mecanicamente frustrante, né? Porque ele é um jogo que te limita muito quando você vai jogando Tom Jerry Earl. Ele é um jogo que ele deixa o jogador meio que, vamos dizer, a ver navios, né? Você tem que descobrir como o jogo funciona, mas isso é interessante até. Mas ao mesmo tempo, ele não consegue te explicar exatamente o que ele é, sabe? Ele te deixa alguma coisa ali, sabe? Você tem que procurar as partes das naves. Mas todo o processo de você achar isso é bem tedioso, né? Ele tem aquela coisa dos presentes que você não sabe, aí você tem que descobrir com o personagem. Mas uma coisa que as pessoas dizem é que ele sendo jogado com alguém, ele é bom. E eu acho que isso é verdade. Não hoje em dia, mas se a gente voltar nos anos 90, num momento em que não tinham todas essas interatividades de hoje em dia, você sentar com um amigo e jogar ele... E você poder sacanear o amigo, e o amigo cai e volta à fase, é muito legal. E, é claro, tem aquele fator, de repente ele não é um jogo para ser zerado. Às vezes ele é um jogo ali que os amigos jogam e chegam até determinado ponto e param. Ele tem essa coisa, né, que é ter um relógio quebrado da hora certa duas vezes ao dia, que é o caso do Blackthorn, né? O Blackthorn, ele funciona na primeira fase, ele é promissor. tem aquele fator, né, da nostalgia no Toe Jam, que ele é um jogo que as pessoas, elas ficam muito defensivas, né? E muitas vezes as pessoas, elas são extremamente defensivas com jogos que não são bons. Eu acho que é por isso que elas são tão defensivas. Porque eu nunca vi ninguém sendo defensivo com Super Mario Bros. 3. Eu nunca vi ninguém sendo super defensivo com Sonic 2. Mas com um jogo, tipo um The Tick da vida, as pessoas são a gente muito defensiva. E o Blackthorn, ele tem aquela coisa de ser da Blizzard, né? E falar mal da Blizzard é feio. Tem um pouco disso. A Blizzard, a Rockstar Games está perdendo um pouco disso. Mas até pouco tempo era assim, não, você não pode falar mal dessa empresa, né? Tem umas empresas que chegam em um nível de grife. Na realidade, o Blackthorn ele não é tão bom assim. E aí eu falo da versão, eu imagino que o Nuvo também fale da versão do Super Nintendo. Exato. Eu nunca joguei a versão do Sega CD. Dizem que é melhor. Mas quem diz que é melhor gosta da versão do Super Nintendo. Então eu tenho o meu pé atrás. E às vezes também é questão de que tem determinados jogos que você encontra os defeitos deles, você sabe os defeitos que ele tem, mas mesmo assim você gosta, né? No meu caso, eu gosto de Final Fantasy 2. Então... e eu gosto de Castlevania 2. Mas é aquela questão, você reconhece os erros, mas você vê uma determinada momento, você vê um potencial que ele poderia ter alcançado e ele não alcançou, né? Exato, esse é um ponto muito interessante que é legal para deixar para as pessoas que estão ouvindo esse podcast e vão continuar ouvindo depois. A gente separa muito bem opinião de fato. Há jogos que a gente gosta, mas eles têm as suas falhas. Ao mesmo tempo que tem jogos que todo mundo ama, mas eles têm as falhas deles. A gente realmente não quer criar mais uma gota nesse oceano da internet que seja um conteúdo que fica puxando o saco de todo que, sabe, você já, ah, esse daqui é o jogo perfeito, porque, cara, isso você sabe, novo, isso dá muito dinheiro na internet. Todo dia, vira e mexe, você vê uma página falando: caramba, este jogo aqui é surreal, é incrível. E aí o cara tá falando de Top Gear, que não tem nada demais. Ele é um jogo de corrida decente, mas ele só ficou famoso aqui no Brasil por causa das fitinhas 6 em 1. Ele não é tudo isso que nego pinta, mas aí muitas revistas e páginas e afins, elas ficam leitando essa coisa. A gente não quer fazer isso aqui. A gente quer, olha, se a gente vai falar de Top Gear, a gente vai falar do valor sentimental dele, dá a nossa opinião também. A gente vai falar da parte técnica. O Castlevania 2 eu gosto dele, mas eu sei que ele é um jogo que eu não indicaria a ninguém. Absolutamente ninguém. Não advogaria pra esse jogo porque ele é completamente quebrado. Eu acho que também, no meu caso, Final Fantasy 2, eu só recomendo porque a história dele é interessante e ele tem um plot twist maravilhoso quando vai chegando ao final. Porque ele é bem problemático. Sou curioso com o jogo. Bem problemático. O sistema de batalha dele é uma ideia interessante, mas muito mal usada. Muito mal usada. Vou te perguntar, eu nunca joguei Final Fantasy 2, mas... quer dizer, eu joguei um pouco, porque eu tenho a versão do PlayStation. Mas assim, se eu te perguntar, se ele tentou ser um jogo de... à frente do tempo dele... e não conseguiu de maneira nenhuma, ou ele conseguiu de alguma forma? Ele tentou ser à frente do seu tempo, ele conseguiu na época, sabe? Na época que ele foi lançado pro Nintendinho, não existiam jogos que faziam coisas como ele, sabe? Então ele é um jogo que sim, ele marcou sua época e tudo mais, foi um jogo de sucesso, muitas pessoas elogiaram e tudo mais, só que quando você analisa certas mecânicas que ele traz, elas não funcionam muito bem, sabe? Uhum. Você tem uma mecânica que eu acho muito interessante, que quando você fala determinadas palavras para outros personagens, essas palavras, elas destravam diálogos e também destravam parte da história, sabe? Muito interessante. Então, você ouve a palavra de um personagem que está morrendo em seus braços. Essa palavra, ela pode ser usada com um personagem que vai abrir outra possibilidade, sabe? E isso é interessante, a não ser que seja uma pena que isso aconteça no jogo, que basicamente essa palavra só vai ser usada uma vez e ela só pode ser usada uma vez com um personagem, sabe? Caramba. Ela não é uma palavra que, quando você fala com todos, eles vão dar um pitaco sobre isso, sabe? Uhum. Não, é só um personagem específico que ele vai reagir a essa palavra. E quando você vê jogos como, por exemplo, Adventures, né, da LucasArts, e vamos ser sinceros, jogos que há muito tempo depois que foram lançados, né, jogos que tinham mais capacidade de fazer isso, sabe? Eles fazem isso muito melhor, mas o Final Fantasy 2, ele peca muito nisso, né? E eu acho que é muito uma questão de limitação, né? Porque Sim. essa ideia ela é muito interessante, sabe? Porque você ouve, ah, Palamécia. Palamécia é o império do mal que está dominando todos os reinos. Quando você fala sobre Palamécia, você puxa a palavra Palamécia para determinados personagens, cada um deles vai falar alguma coisa sobre a ameaça de Palamécia, vai contar um pouco da história desse reino, né? Desse império que está invadindo outros reinos, né? Do mundo de Final Fantasy. Só que determinadas partes do jogo não funcionam, sabe? Isso é triste, porque você vê um potencial naquele jogo. Interessante isso, não? Você me convenceu a ficar curioso sobre esse jogo, eu espero que alguém escolha para eu jogar na stream. Há aqueles jogos que todo mundo diz que é bom, mas eles de fato são. Sim. E eu digo um aqui e você diz outro. Eu digo um, Final Fantasy Tactics. Esse sim é um jogo que merece todo o amor e todo o destaque que o nego fala dele. Muito esse, bom mesmo. Final Fantasy Tactics é muito bom. O primeiro, os outros eu ainda não joguei, mas aquele primeiro, inclusive no PSP, esse sim merece todo esse alvoroço que se tem quando se fala dele. E pra mim, um jogo que ele é muito bom e todas as pessoas têm que jogar é Bubsy 1. Não, estou brincando, eu reconheço que Bubsy 1 é um jogo problemático, mas eu acho que um jogo que ele é um primor é o Super Metroid. Super Metroid, eu acho que ele define muito bem bases que a gente vai ver até hoje em jogos que seguem, né, essa dinâmica de Metroidvania, né? Metroidvania logo depois do Castlevania de Sinfonia da Noite. Mas Super Metroid é um jogo bem redondo, um jogo bem completo, sabe? Super Metroid é redondinho, cara. É impressionante como é que os caras... Você sabe, eu não vou dar spoiler não, mas no final, dependendo de uma pequena ação que você faz, você tem uma pequena mudança ali no final, uma coisa pequenininha voando fora do planeta. Exato. Quem já zerou vai entender isso. Isso é sensacional. Quem cara. Vê a GDQ também vai entender essa referência. Ah, é verdade. Vai entender. Salvem os... Né? Deixa em segredo, você tem que jogar. As pessoas precisam jogar no Super Metroid. Você nunca jogou, jogue, por favor. Sim, sim, joga. É um jogo maravilhoso. A direção de arte dele é muito boa, sabe? A trilha sonora dele é... Sabe, cria toda uma ambientação muito boa. E é um jogo que até hoje ele é muito, sabe, jogável, sabe? Não é um jogo que você vai revisitar e você fala, nossa, esse jogo tem tantos problemas. Esse jogo, nossa... Não, ele é um jogo redondo, né? Ele é um jogo que funciona até hoje. Funciona até hoje e ele é muito especial para quem já conhecia a série. Ele é bom para quem tá chegando e é uma baita recompensa para quem jogou o Metroid no Nintendo. Então, o nosso podcast ele vai ser sobre isso. A gente vai falar de videogame aqui, mas a gente vai tratar de uma maneira séria. A gente não vai tratar... Ninguém como bobo, a gente não promete nenhuma verdade absoluta, nenhuma opinião absoluta. A gente vai falar sobre videogame, a gente vai fazer uma análise em seus vários ângulos possíveis. E acho que nessa nossa conversa, a gente falou de tudo um pouco, já fica a ideia. Mas cada episódio desse podcast ele vai ter um tema específico e a nossa próxima pauta é... Sobre todos esses jogos ruins que tem por aí, que são muitos, mas a gente vai tentar consertar eles. E é um podcast que é uma recompensa, né? Esse podcast é muito bom trabalhar sem se preocupar com números ou com todas essas coisas. Ele é uma recompensa, ele é para todos aqueles que fazem parte do Cogumelando. E é claro que se você quiser espalhar, ajuda muito, é muito legal. Mas ele é uma recompensa... E uma recompensa que vocês merecem o melhor. E a gente vai falar de videogame aqui, né? É isso aí. A gente vai trazer aqui sempre um tema, e sugestões de temas são sempre muitíssimo bem-vindas, né? E o Nuvô, ele é da casa, né, Nuvô? Pô, você é diferente, você é a pedra fundamental nisso aqui. Eu acho que eu conheço o Cogumelando desde 2012, né? Finalzinho de 2012, pra ser sincero. E eu acho que a primeira live que eu comentei sua, apesar de que foi Secret Evermore. E desde então a gente tá aí, né? A gente se conhece. E aí eu sempre vi, né? Com essa ideia do podcast, né? De voltar com o podcast, porque já houve uma tentativa, né? E, bem, graças a vocês que contribuem com o Cogumelando, a gente tá conseguindo fazer isso. Verdade, não vou. Inclusive... eu lembro de uma mesa, né? A gente tem toda sexta-feira o sorteio três pessoas ou mais, né, para conversar na stream, né? Que a stream é o que a gente diria que é o produto principal do Cogumelando atualmente, mas aí sempre tem essa mesa na sexta-feira, né? Fica até o horário aí, 19 horas, mais ou menos, com os atrasos possíveis, você tá convidado. E aí, eu lembro daquela vez que a gente zerou o Mega Man Legends 2, eu não vou, e o jogo travou no final. E a gente ficou esperando o crédito e não veio nunca, cara. Essa é a mesa que eu sempre lembro de você. Exato. E eu acho que aconteceu também no Mega Man Legends 2. Nos dois, inclusive. É, no 2 e no 1. Aconteceu no 1, é verdade. Você tava na mesa do 1? Eu acho que eu tava no do 1 também. Eu acho que eu estava na do 1. Eu também acho que você tava no voo. E eu acho que... Bom, ainda... O nosso podcast vai ficar sem crédito, então. Vai. Nesse exato momento. Carrega essa cena. Nesse exato momento, esse podcast já está parando de ser gravado porque